a hora da misericórdia. Vale a pena, gente. Quantas graças. Eu estou vendo no site aqui, ó, do Riacho Fundo Distrito Federal. Hora da misericórdia. Peço a Deus pela paz financeira, que eu tenha a graça de fazer esse empréstimo. Me ajude, Senhor. Filha, eu não sei se eu vou pedir isso, não. O que eu vou pedir é discernimento. Às vezes o caminho mais fácil não é o caminho de Deus, não. Tenho medo dessa história de empréstimo. Ixi, Maria, fazer dívida não é comigo, não. Vamos ao Evangelho? Bíblia aberta, domingo, cartilha de oração. Eu venho, Senhor Deus, ouvir-te com amor, aprender tua mensagem de paz com muito ardor. Pega teu diário espiritual, vai. Quais são os apelos de Deus hoje, nesse domingo? O que Deus está falando? Palavra de conversão. O texto do Evangelho é Mateus 5, de 17 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer um só desses mandamentos, por menor que seja, assim ensinar os outros, será considerado menor no reino dos céus. Eu vos digo, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Não cometerás adultério, assim ouvistes dos antigos. Quem cometer homicídio deverá responder no tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva, quem chamar seu irmão de louco, poderá ser condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando estiveres levando a tua oferenda ao altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério em seu coração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você viu que eu li uma parte, porque eu quero explicar. O texto é Mateus 5, 17, 37. Você percebe que Jesus começa de forma polêmica. Vocês ouviram dos antigos. Ele falava dos pais do povo hebreu, que receberam a lei lá no Sinai e fizeram a primeira tentativa de explicá-la para o povo. Jesus se referia aos rabinos de seu tempo, e sim, a quem recebera de Deus o encargo de transmitir a lei ao povo. Jesus questiona o ensinamento. Jesus questiona. Tem coragem porque é mestre. O ensinamento venerável, tradicional, Jesus pretendia contrapor com outro mais radical. Veja, não é algo meramente humano. Jesus coloca algo a mais, o interior de cada um da pessoa. Não a letra pela letra, mas o espírito da letra. Por exemplo, a letra, não cometa adultério. O espírito, Jesus vai no desejo. Diz a letra, não mate o teu irmão. Jesus vai no espírito. Não difame teu irmão. a letra. Não jure falso. Jesus vai no Espírito. Não use da mentira. Você percebe que Jesus apresenta algo mais, aquilo que brota do interior. Senhor, dai-nos a compreensão do que é verdadeiramente seguir a Deus. Dai-nos, Senhor, compreensão de vivermos a verdade, a liberdade e a paz. Vamos à bênção? Nessa hora da misericórdia, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai neste domingo, Senhor, a água. Abençoai neste domingo a roupa do serviço de amanhã. Abençoai a mochila da criançada que vai para a escola. Abençoai os instrumentos de trabalho. Abençoai-nos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.